O Núcleo de Comunicação do SUS Campinas apresenta Carta no Ar, um programa do Sistema Único de Saúde em parceria com o Serviço de Saúde Cândido Ferreira. Ouvintes da Rádio Web Maluco Beleza, este é o programa Carta no Ar, que chega esta semana à sua 22ª edição. Eu sou Fernanda Borges e estou hoje aqui com vocês. Eu sou Eli Fernandes e também estou aqui hoje com vocês para mais um bate-papo contando as novidades do SUS Campinas. A nossa convidada de hoje é a Maria Alice Sato. Ela é enfermeira sanitarista da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, a Covisa. E a gente vai conversar bastante sobre um grave problema de saúde pública, que é a tuberculose. Olá, Maria Alice. Obrigada pela sua participação e seja bem-vinda em nosso programa. É a primeira vez que você está aqui com a gente. É a primeira vez e é um grande prazer poder participar desta entrevista. Nós é que agradecemos a oportunidade. Maria Alice, por que que a tuberculose ainda é um grave problema de saúde pública e foi declarada pela Organização Mundial da Saúde como emergência global? Considerando que no mundo ainda ocorrem cerca de 9 milhões de casos de tuberculose por ano e cerca de 1 milhão e 700 mil mortes devido a essa doença, a Organização Mundial de Saúde considera que é uma doença de bastante gravidade, porque ela é uma doença que tem cura, né? Tem tratamento. Então, muitos casos ainda ocorrem, principalmente em países em situação de maior pobreza. Maria Alice, então conta pra gente, o que é esse nome grande, tuberculose? A gente costuma abreviar para TB. A tuberculose é uma doença majoritariamente pulmonar, uma doença causada por um tipo de bactéria, que é o bacilo de Koch, em homenagem ao descobridor da mesma, é o Mycobacterium tuberculosis. E é uma doença que pode ocorrer no pulmão, como eu já disse, a maioria das vezes acontece a forma pulmonar, mas também pode acontecer em outros órgãos. E quais são os sintomas da tuberculose? Geralmente são tosse, a pessoa apresenta tosse por mais de 3 semanas, pode apresentar febre, diminuição de peso, diminuição de apetite, mas o que é mais característico é a tosse prolongada, né? Que a gente fala em tosse de 2 a 3 semanas. Tá? É uma tosse geralmente com expectoração e esse é o grande sintoma, é o que a gente deve estar mais atento. Expectoração que você diz é o famoso catarro, é isso? Isso, exatamente, é aquela tosse com escarro, né? Maria Alice, como que a pessoa pode pegar a tuberculose hoje em dia? Como que é mais frequente a transmissão e até as que não são tão frequentes, mas que a gente também fica vulnerável? A transmissão da tuberculose se dá de forma respiratória. Então, quando a pessoa tem o bacilo, né? É um bacilo, então, que fica alojado no pulmão. Quando a pessoa tosse, espirra ou fala muito próximo de outra, a outra pessoa pode se infectar. O que ocorre é que a maioria das pessoas já entrou em contato com o bacilo e não desenvolveu a doença. Tá? Então, não é todo mundo que tem contato com o bacilo, que se infecta, é que vai apresentar os sintomas. Isso eu estou falando da transmissão da forma pulmonar. Uhum. Outras formas, quando acontecem, também a pessoa vai pegar por essa via, né, a via respiratória, e o bacilo, por algum motivo, vai para outros órgãos, aí ocorrendo a forma extrapulmonar, mas não é mais a mais frequente. Correto, entendi. Engraçado, né, Maria Alice? Porque quando a gente fala em tuberculose, acredito que a maioria das pessoas pensa que a tuberculose acomete só o pulmão. Tem isso, não tem as pessoas acharem que é o pulmão que é o órgão afetado. Mas o que você está falando é que pode acometer outros órgãos, é isso? Exato, pode acontecer em outros órgãos. Mas, mais frequentemente, mais de 90% das pessoas vão desenvolver a forma pulmonar. E que outras formas elas podem desenvolver? Um exemplo. Tá, pode ser uma tuberculose ocular, de pele, nos rins, nos ossos, né? Que aí o diagnóstico, o jeito que a gente descobre a doença é diferente. Parece que a TB, Maria Alice, é uma doença muito antiga e as pessoas acreditavam em formas de tratamento que envolviam a indução a vômitos e mudança de cidades. Isso é verdade? É. Exatamente. Inclusive, você já deve ter ouvido falar que em Campos do Jordão, né, ainda existem hospitais, hoje com outra finalidade, né? Mas quando as pessoas tinham tuberculose, achava-se que se fosse para um clima frio, né, que o bacilo não resistiria e morreria. Então, mandando as pessoas, né, como não existia medicamento, não existia antibiótico para o tratamento, as pessoas achavam, já que o bacilo morre em temperaturas baixas, então, se essas pessoas ficarem nesses locais, haverá uma melhora até cura, né? Podia até haver a melhora mesmo, mas só ficando em climas frios, isso não é suficiente para ter a cura da tuberculose. Você já pensou se isso acontecesse nos dias de hoje? O que seriam das cidades que têm um clima mais frio, né? As pessoas iriam todas para lá. Assim, exatamente. As pessoas doentes, né, iriam todas para lá. Então, descobriu então que não é essa forma de tratar a TB, né? Porque como existe essa prerrogativa, né, de que o bacilo morre em temperaturas baixas, então achava-se que as pessoas também se curariam nesses lugares, né? Haveria até uma melhora, mas não quer dizer que a pessoa vai ficar curada, porque não é isso que cura a doença. Existem medicamentos específicos para isso. Agora, Maria Alice, tô pensando aqui, tem muita gente que a gente conhece que tosse por vários motivos, né? Vários fatores. De repente, assim, porque fuma, tem uma tosse, ou porque tá gripada e aí a tosse vai, enfim, dura mais de uma semana. É pra ficar realmente preocupado, conforme o que você falou, tosse há mais de 2 semanas, procurar um centro de saúde? Exatamente. Tosse há mais de 2 ou 3 semanas é pra procurar um centro de saúde. Por quê? Quando a gente procura a TB, são sintomas que podem ser inespecíficos, né? Eu posso ter a tosse e uma febre que eu não percebo, por exemplo. Eu posso ficar cansada, mas de repente, para tudo que eu fumo, então eu tosso. Eu estou muito cansada, então eu estou comendo menos. Então eu estou muito estressada, estou com menos apetite. E várias coisas que a gente vai achando uma desculpa, né? E quando a gente amplia tosse há mais de 3 semanas, é uma forma da gente afunilar e para achar de fato as pessoas que estão doentes, né? Então tosse há mais de 3 semanas é um sintoma que é a nossa triagem, tá? Dentre as pessoas tossidoras, a gente vai achar uma porcentagem que tem tuberculose. Mas é importante que quem tem esse sintoma procure saber se realmente está doente ou não. Então é importante amigos, familiares, ajudar as pessoas que têm a tosse frequente e falar, olha, procura um centro de saúde, procure um médico, vai ver o que é isso. Então é importante as pessoas ajudarem, né, as que têm essa tosse para estar procurando realmente um diagnóstico e um tratamento. Exatamente. Né? Inclusive, é muito importante, quem é que tem mais risco de pegar a tuberculose? Quem convive com essa pessoa, com a tossidora, aí vamos dizer assim, né? Com quem está tossindo, né? Ou seja, quando a gente descobre uma pessoa que tem tuberculose, a gente confirma essa doença, a gente precisa fazer uma investigação, que a gente fala dos comunicantes, né? Das pessoas que frequentam com mais assiduidade o mesmo local. Então, o local primeiro da investigação é dentro da família daquela pessoa, essas pessoas com quem ela convive, né? E aí a gente tem que avaliar também local de trabalho, escola, para ver o tipo de convivência, para ver se é o caso da gente fazer essa investigação. Quem tem mais risco de adoecer é aquele que está em contato com a fonte bacilífera, e aquela pessoa que tem o bacilo e que está expelindo. Maria Alice, com relação ao preconceito, é uma coisa que sempre a gente lembra, por muito tempo houve muito preconceito, eu acredito que ainda haja, mas muita coisa já mudou, né, com relação à pessoa que tem a tuberculose, é até a que trata. Sim, como hoje é mais fácil, né, a gente falar que tem menos preconceito, porque até as pessoas não são isoladas, né? Aliás, a gente não precisa isolar nada de uma pessoa que tem tuberculose. Você não precisa separar copo, talher, roupa de cama, a convivência pode continuar, porque a transmissão não se dá através de objetos, mas sim através de gotículas, quando eu tossir, falar ou espirrar, tá? Então, eu não transmito tuberculose através de um copo, se eu usar o mesmo copo que a pessoa, não é a saliva que transmite, né? Mas voltando ao preconceito, o fato de você isolar as pessoas, por exemplo, para esses hospitais, né? Também faz com que as pessoas imaginassem, bom, mas se ela tem que ficar isolada, quer dizer que pode ser uma coisa muito perigosa, né? Sim. Então, isso facilita também o preconceito. preconceito. Hoje em dia é muito menor, até porque como a gente consegue o diagnóstico, ele é rápido, é muito fácil e a medicação pode ser introduzida rapidamente. Depois que você introduz os antibióticos, cerca de 15 a 30 dias a pessoa não está mais transmitindo. Felizmente. Né? Isso, então não é uma coisa que se... eu tenho tuberculose, eu tenho que ficar afastado por todo o período de tratamento. Isso é desnecessário. Desde que eu tenha condições de continuar a trabalhar ou frequentar a escola, né? Depois de 15 a 30 dias, eu já tomando os medicamentos adequadamente, eu já não estou transmitindo mais. Quer dizer que o acolhimento é até melhor para o tratamento, acolher as pessoas que eu conheço, não discriminá-las, e o contrário é que dificulta, né? É, exatamente. Mas antigamente isso não era assim. Antigamente havia uma discriminação dessas pessoas com tuberculose muito presente. Sim, era muito mais acirrada. Por causa do medo, né, de pegar tuberculose, por falta de conhecimento. Quando a gente não sabe como é que uma doença é transmitida, né, e se não existe medicação ainda, etc., fica mais fácil das pessoas terem preconceito. Okay. Maria Alice, como que é o tratamento hoje? O tratamento consiste em antibióticos, né? Então, uhum. Até é interessante porque no final de 2009 foi introduzida uma nova droga, né? Não é uma nova droga para o esquema de tratamento, tá. Mas é já uma droga conhecida. Uhum. Então, são 6 meses de tratamento, né? Os 2 primeiros a gente chama de fase de ataque, onde são usados 4 tipos de antibiótico. E nos 4 meses restantes é uma fase de manutenção, uhum. Né? Então, o quarto antibiótico colocado na primeira fase, que são os 2 primeiros meses, a pessoa tem que tomar todos os dias, né, a medicação, tem que tomar corretamente para não gerar até problemas posteriores que a gente vai conversar um pouquinho depois disso. Então, ela toma durante 6 meses e fazendo os exames de controle corretamente é possível ter a cura. Um tratamento disponível na saúde pública. Sim, esse tratamento só é disponível em centros de saúde. Né, centro de saúde e hospitais, né, alguns hospitais. Esses medicamentos eles não são vendidos em farmácia, até porque é um jeito de você evitar o uso inadequado e gerar resistência. Né? Então, desde que o tratamento começou na década de 50, 60, aliás, são os mesmos antibióticos, isso é mais interessante ainda, né, que eles ainda fazem efeito. Claro que hoje nós temos problemas de resistência, uhum. alguns medicamentos, por isso que essa quarta droga, né, foi introduzida no final de 2009, o que facilita também para a gente dispensar o tratamento e garantir uma cura. A resistência que você fala é a resistência do organismo da pessoa que está em tratamento com aquele medicamento, é isso? Isso. Então, é interessante falar da resistência causada por tratamentos sucessivos, né? É disso que eu estou falando. Então, quando você usa um antibiótico inadequadamente, você pode selecionar os micro-organismos, né? No caso da resistência à tuberculose, é quando eu tenho sucessivos abandonos do tratamento, ou seja, eu começo a tratar e paro, né, por 2, 3, 4 vezes, né, e aí a pessoa não vai ter mais resposta àqueles antibióticos. Agora, uma pessoa que tem resistência, né, tem algumas consequências. Primeiro, porque ela pode aumentar o tempo de tratamento, né, e segundo, que ela pode transmitir um bacilo já resistente. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Quando uma pessoa vai começar a fazer o tratamento, a gente precisa ter muito cuidado de orientar que esse tratamento, ele é longo, né? E rapidamente ela vai deixar de ter sintomas, né? Então, não tendo mais sintomas, se sentindo bem, ela pode achar que ela não precisa mais tomar os medicamentos. Uhum. E isso está errado, né? Depois de 2 meses, a pessoa já está se sentindo curada, né? Mas há que se fazer essa fase de manutenção para você erradicar os bacilos e com certeza ela evolui para a cura. Maria Alice, uma coisa que eu estou pensando aqui, pelo que você está falando, a pessoa com tuberculose, ela precisa se esforçar no tratamento, porque o tratamento parece que tem horário certo, todo dia tem que tomar o medicamento, ou seja, também tem um esforço da pessoa em estar seguindo o tratamento para estar atingindo o objetivo que é a melhora e a cura. Exatamente. Quando a pessoa tem o diagnóstico, né, ela precisa, além dela precisar receber as orientações adequadas, a grande contribuição de quem vai tomar a medicação é seguir as orientações propostas, né? Para isso, acho que uma coisa muito importante é o vínculo dessa pessoa com o serviço que está atendendo, né? Ninguém gosta de tomar medicação. Então, serão 6 meses, né? 180 dias de doses diárias de medicamento, né? Esses medicamentos, às vezes, podem trazer eventos adversos. É importante que a pessoa esteja orientada a respeito destes para que ela recorra ao serviço de saúde onde ela está tratando se ela sentisse mal, porque, às vezes, a gente precisa substituir esses medicamentos, né? Retirar, colocar um a um, etc. Mas, para todas as intercorrências, há soluções, né? Eu acho que isso que é mais importante e que é muito bom. Nós temos uma rede que está preparada tanto para diagnosticar como para acompanhar o tratamento adequado. Agora, a pessoa precisa se empenhar de seguir também essas orientações. E quando ela tem dificuldades, ela precisa trazer isso para quem, para a equipe que está cuidando dela, né? Para a gente fazer o que for o mais adequado, o melhor possível, para que ela consiga terminar esse tratamento. Isso é importante a gente falar, porque assim, eu fico imaginando aqui esse medicamento que tem que tomar durante esse tempo todo e de repente a pessoa começa a sentir, um exemplo, começa a sentir náuseas. Ai, tô enjoada, esse medicamento tá me enjoando, vou parar com esse medicamento. E não é por aí. Então, ela tem que voltar ao médico, relatar esse sintoma, essa reação, enfim, o que ela está sentindo para poder fazer o que você falou aqui, adequar esse medicamento, isso, né? Exatamente. Então, uma pessoa que tem tuberculose, ela voltará ao serviço de saúde, geralmente ao centro de saúde, pelo menos uma vez por mês. Mas existe uma equipe, não é só o médico que está apto a tratar a tuberculose, né? A cuidar da tuberculose, da pessoa com tuberculose. Existe uma equipe de enfermagem que também tem um preparo para atender as necessidades da pessoa. Se houver algum evento adverso, ela pode recorrer à equipe também, né? Não precisa só marcar uma consulta médica, ou seja, o centro de saúde tem plena condição de acolher, de fazer o diagnóstico, de tratar e apoiar esta pessoa durante o tratamento. Para mim fica claro que a tuberculose tem cura, mas que depende da adesão ao tratamento. Como que a rede pode melhorar, estimular, qualificar, enfim, colaborar para que haja essa adesão mesmo ao tratamento? Essa pergunta também é interessante porque vem ao encontro de uma estratégia da Organização Mundial de Saúde em relação ao tratamento supervisionado da TB. O DOT. Né? O DOT, né? Que é um tratamento onde as pessoas que têm maior dificuldade de adesão, elas são assistidas, né, a ingerir mesmo a medicação. O tratamento supervisionado significa a gente ver a pessoa engolir o medicamento, né? E isso pode se dar tanto na residência dessa pessoa, como a pessoa vir ao centro de saúde para fazer esse acompanhamento. Desde que foi implantado, né, essa estratégia de tratamento supervisionado, a gente aumentou a cura também, né? Porque isso é óbvio, se a gente acompanha mais de perto essa medicação, né, a ingestão da medicação, é claro que a gente vai ter uma cura maior. E que eu acho que é interessante porque as pessoas são diferentes, né, as pessoas têm necessidades diferentes. Então, tem pessoas que vão conseguir fazer essa, que parece que é fácil, é só engolir um remédio, né, mas muitas vezes não é, né. Isso também passa pela aceitação da pessoa aceitar que ela tem um diagnóstico, que ela está doente, né, e às vezes isso não é fácil, né. Ah, mas tuberculose tem cura, então deveria ser fácil tomar medicação? Não é assim, né? As pessoas são diferentes e requerem cuidados diferentes. Então, a equipe do centro de saúde ou do local que está tratando precisa também ficar atenta para as pessoas, né? Porque não é só mais uma doença, né? Não é porque tem cura, então, que significa que é fácil a gente lidar com isso, não é isso, né? Porque, às vezes, as pessoas tuberculose, a gente está falando de uma doença, mas ela pode ter uma série de problemas na vida dela, né? Que façam com que ela desista desse tratamento. Então, as equipes precisam estar atentas a isso tudo. Maria Alice, sempre é colocado, quando a gente participa ou acompanha as conversas sobre a tuberculose, uma relação considerada de moralismo com relação ao julgamento que se faz do uso de álcool, de drogas e de tabaco durante o tratamento. Existem situações em que realmente essas drogas não podem ser consumidas, que vão prejudicar. Como é que é isso? Porque você falou desse olhar para cá, cada caso, não? Sim. Então, assim, eu acho que o que é bom a gente esclarecer. Por exemplo, o uso de álcool, né? O uso de álcool com os antibióticos, ele não vai cortar o efeito, né? Só que o álcool, a gente sabe que tem um efeito sobre o fígado. Correto. E as drogas também para a tuberculose também vão ser metabolizadas pelo fígado. Entendi. E elas podem trazer... Concorrer. Então, a gente pode ter uma sobreposição aí de danos, né? Muito entre aspas aí, mas que podem ocasionar a pessoa se sentir... pior, né? Entendi. Então, álcool e os antibióticos, eles não são uma boa interação, né? Mas assim, eu tenho que parar de beber, seria melhor não ingerir álcool quando você está ingerindo os medicamentos. Mas se eu não consigo, ou se naquele momento eu decido não parar de ingerir álcool, eu preciso estar bem orientado sobre a consequência daquilo. E se eu parar de tomar o remédio, vai ser pior para a minha saúde, né? Então, uma orientação correta, uma negociação com a pessoa que faz uso de álcool ou qualquer outra droga é muito importante. Correto. E o profissional de saúde, ele precisa estar preparado para fazer uma abordagem adequada para o uso de qualquer substância, sejam medicamentos lícitos ou ilícitos, né? O que não dá é pra gente virar as costas e dizer, não, então, se usa álcool, então não pode tomar essas outras drogas, né? Porque os medicamentos também são drogas, né? É preciso que o profissional esteja preparado, né? Para fazer uma escuta, né? Do que a pessoa traz, né? Ali naquele momento do diagnóstico e tal, e para não deixar que essa pessoa vá embora, né? A gente não pode dar as costas às outras situações pelas quais a pessoa está passando, né? Entendi. Agora, precisamos orientar adequadamente o que de consequência pode ter o uso de outras drogas com os medicamentos. Maria Alice, a gente está falando aqui, já falamos várias vezes, que tuberculose tem cura, mas a gente também tem que lembrar que tuberculose pode levar à morte. É isso, pode, né? É uma doença pode. Grave que as pessoas podem morrer. Exato. Como é que a gente faz para evitar mortes? O diagnóstico precoce da TB, o tratamento dos casos, né, dos casos da doença e a investigação dos comunicantes é uma ótima opção para a gente evitar a morte por TB. Alguns casos vão a óbito, sim. Como eu citei no início da entrevista, no mundo cerca de 1.700.000 pessoas morrem por ano de tuberculose. Né? Claro que tem outros agravos também que podem estar associados e que facilitem isso. Aqui em Campinas a gente tem cerca de 5 a 6 óbitos por ano, né? Que está abaixo do esperado, mas ainda assim nós temos óbitos ainda aqui por tuberculose. Né? Por que uma pessoa morre por tuberculose? Quando ela não trata. Né? Quando ela não trata, geralmente as pessoas que têm outras situações, né, de vulnerabilidade associadas a essa morte, né, e aí isso acaba acontecendo. Não é o desejável, não é o que o nosso trabalho todo é voltado para fazer esse diagnóstico precoce para evitar que isso aconteça. Maria Alice, eu queria perguntar para você sobre a relação, da tuberculose com outras doenças, especialmente com a AIDS e com o HIV. Certo, então, muito importante a sua pergunta, porque quando a gente olha os dados de AIDS, a tuberculose é a primeira causadora de morte em quem tem AIDS, né? Doença infecciosa. E por que acontece isso, né? O HIV, ele predispõe a uma situação de imunodepressão. Uhum. E aí isso facilita com que o bacilo que está lá no pulmão, né? Como eu já disse para vocês, a maioria de nós já tem o bacilo, ele está lá quietinho. O HIV é uma situação de depressão imunológica que favorece a reprodução desse bacilo e é ocasionando a doença. Importante lembrar que o tratamento da TB para quem tem HIV ou não é o mesmo tratamento, dura 6 meses, né? Só que quem tem HIV, a gente precisa ficar mais atento, porque a possibilidade de aparecer TB é maior. Agora a gente vai ouvir então uma música que foi indicada pela Maria Alice e voltamos já com essa conversa.